Alguém bebeu tentando me esquecer, mas deu errado. Aí o coração reconheceu a voz de quem tá calado. Ligação muda, mas ouço o barulho. É a nossa ex-música tocando no fundo. Já imagino a cena, você na balada, num canto sem graça, querendo a sua casa. Pergunta não, pergunta. A pergunta é se valeu a pena ir sem eu. A pena ir sem eu. Faz de conta que eu não atendi. Você deve tá massa mesmo, né? Pra você me ligar uma hora dessa aí, deve tá massa, deve tá boa. É, tipo, não. A ligação muda, mas ouço o barulho. É a nossa ex-música tocando no fundo. Já imagino a cena, você na balada, num canto sem graça, querendo essa casa. A pergunta é se valeu a pena ir sem eu. A pena ir sem eu. Agora tá aqui, valeu a pena demais. Obrigado, Mário Maraíza, São Paulo! Eu amo demais vocês.